Fumaça, fumaça, fumaça, Falcão de raça, fumaça na quadra, fumaça, fumaça. Calibra mais, uma essência de paz. Vagaba fica louca, dragão de narguilé. Quer colar com a boca, ver fumaça acontecer? Rap rola na caixa, 4 horas na praça. Patrícia aglomera, quer colar com os cão de raça. Fumaça vai, vem. Na noite eu faço a fama, aroma de nota de 100. Bum, bum, alto-falante pula. Quer grave? Quero grave. Hey boy, então segura. Ideia sempre é chave, mas nego não entende. Não. Diz que conselho bom é aquele que se vende. Quer cor? Lá, lá. De blá? Blá, blá. O que é de bom, quer mamar? Mamar. Fumaça, fumaça, fumaça, fumaça. Socão de raça, fumaça na quadra. Fumaça, fumaça. Calibra mais, uma essência de paz. A cena é censurada, mas logo traz ibope. Que morde os lábios pra entrar no camarote. Bug Energy Drink me deixa acordado, ligado, olhando o bug vodka do lado. Porta-mala veste corzos, graveira que é loucura. Se racha faixa gringa, carro pula, pula. Frevo sempre é bom, marca de batom. De sexta a domingueira é putaria.com. Imagem e influência no rolê, colar comigo. Origem brasileiro, só que o estilo é gringo. Quem não quer ter mulher, nunca mais andar a pé. Nas festas só área VIP e ser rei tipo Pelé. A vida cobra as atitudes mal elaboradas. Pratico o mal e o mal vem em potência quadrada. Por isso eu faço fumaça sem nada esconder. Meto uma essência de paz no meu narguilé. Fumaça, fumaça. Falcão de raça, fumaça na quadra. Fumaça, fumaça. Calibra mais, uma essência de paz. Fumaça, fumaça, fumaça. Falcão de raça, fumaça na quadra. Fumaça, fumaça. Calibra mais, uma essência de paz.